saúde. Nos dias passados, muito amplamente te escrevi sobre o meu retorno daquelas novas regiões que procuramos e encontramos, as quais é lícito chamar de Novo Mundo, porque nenhuma delas era conhecida dos nossos maiores, porque é coisa novíssima para todos os que ouviram delas. Bem-vindo, meu amigo e minha amiga. Eu sou o Salviano e você está no América História Especial. Pé de Pato Mangalô 3 vezes. Saravá! A superstição na vida do América chega a ser folclórica. Talvez não haja em toda a história do futebol um clube que tenha se deixado dominar com tanta facilidade pela crendice supersticiosa. Quem falou isso não fui eu, foi o Plínio Barreto, jornalista e historiador do futebol mineiro. E ele continua. São inúmeros os exemplos de como vivem sob a inspiração permanente dessas incríveis fantasias os que abrigam sob o pavilhão americano. Se na verdade todo sertanejo é antes de tudo um forte, como ponderou Euclides da Cunha, então todo americano é, antes de tudo, um supersticioso. Plínio nos conta que conhecia um torcedor que somente assistia aos jogos mascando um charuto apagado, que era aceso apenas após a abertura do marcador pelo América, o que infelizmente para ele nem sempre acontecia. Tal extravagância surgiu quando, certa vez, ficou à mercê de uma penosa circunstância. O América dominava o adversário e o seu ataque não saía da grande área oponente. Ele não conseguia acender seu charuto. Sua atenção pela iminência do gol a comemorar não lhe dava tempo. Afinal, o gol surgiu e ele, após as comemorações, pôde acender seu charuto. Aquela altura, já um bagaço. Mas bastou para ele, a cada jogo do América, esperar pelo início da refrega para colocar o charuto na boca e ficar esperando até sair o primeiro gol. Outra história. Certo clássico entre América e Atlético, em Antônio Carlos, o antigo estádio deles, quase deixou de ser efetivado. Tudo porque, ao chegar o time alamedino ao vestiário, a ele reservado, foi notado dentro desse a presença de vela acesa a um dos cantos daquelas dependências. Epa! Foi retirada a suposta mandinga, mas ainda assim, o América não se serviu do camarim, permanecendo no gramado durante o intervalo para o descanso. O jogo terminou em 1-1. Não faltando quem dissesse que, se houvesse ocupado o camarim, a derrota teria sido inevitável. Também foi por influência da superstição que o clube mudou várias vezes a cor de suas camisas. Quando fundado em 1912, seu uniforme era verde e branco, tanto que foi decacampeão de 16 a 25 como alviverde. Bastou que fosse cumprido um longo tempo de 7 anos em que não ganhou títulos máximos para alguém botar a boca no trombone. É a camisa, gente. Botaram mal olhado nas camisas. Praga de atleticano. O jeito é mudar a cor das camisas. Muitos não quiseram aceitar a sugestão, recordando as circunstâncias de que a conquista do Deca se fizera com aquele mesmo uniforme. Havia também respeito à tradição. Mas a vontade da maioria prevaleceu, composta por supersticiosos. decidiu-se pela mudança da cor das camisas. Optou-se pela vermelha, lembrando-se, como detalhe, que o América do Rio usava camisas rubras. O América de Minas passou então a ser o Clube Rubro da Alameda. Os campeonatos se sucediam e nada do América lograra um cetro máximo. Propuseram então que se promovesse a nova mudança de cores, o que obrigou o presidente Gerson de Sales Coelho, durante uma certa reunião, socar violentamente a mesa, exigir silêncio para gritar a plenos pulmões: "Chega de trocarmos as cores do clube. O que necessitamos é formar um bom esquadrão. Porque o que ganha título é um time bom, não a cor das camisas. Vamos contratar craques e só craques. Venham do Rio, de São Paulo, até mesmo do inferno." No dia seguinte, arregaça as mangas e providencia a obtenção de reforços. Do Rio, ele trouxe Raimundo, goleiro que pertencia ao Bom Sucesso, e Rebolo, centroavante do mesmo time suburbano carioca. De São Paulo foram trazidos o zagueiro Juvenal, um senhor zagueiro de categoria internacional, o centro-médio Moacir, o halfback Rafa e os atacantes Celeste e Nelson. Foi a Sabará e de lá trouxe Mascote, um juiz forano que ditava cátedra na zaga sabarense. De juiz de fora, ele buscou Lima, um moço que era pau para toda obra, jogando indistintamente em várias posições. Tirou Jacir de Assis do Atlético e, numa guinada espetacular, desfalcou Palestra do extraordinário Alcides Lemos. Fez um timaço. Quem não se lembra, até por ouvir contar, daquele 11 alamedino formado por Raimundo, Juvenal e Mascote, Joacir, Moacir e Rafa, Lima, Celeste, Rebolo, Nelson e Alcides. Era um time que levava público aos estádios. Cumpriu uma temporada invicta na Bahia, maravilhando-os da boa terra. Foi ao Rio e não perdeu uma única partida, deixando os cariocas admirados. Mas quanto ao Campeonato Mineiro, a lástima prevalecia. Lembramos-nos da estreia do grande quadro rubro na temporada de 37 contra o Vila Nova no campo do Atlético, turno neutro. Uma goleada de 4-0 marcou a vitória vilanovense. O Vila, de Geraldão, Jair e Sérgio, Nagibe, Apolinário e Geninho, Abras, Carazo, Geraldinho, Remo e Mestiço. Outra goleada de 4-0 vimos o América sofrer. Para o Atlético, no campo do Palestra, justamente numa tarde em que o atacante Celeste aplicou uma solene bofetada na cara do juiz Sanches Dias, um argentino safado que furtava com rara habilidade. Celeste saiu do campo preso, escoltado pela polícia e levado para a delegacia que ficava na rua Araguari, próximo ao campo Palestrino. Àquela altura, já o próprio presidente Gerson de Sales Coelho começava a acreditar na existência de bruxaria, mas resistiu, terminando sua gestão sem promover outra alteração nas cores do uniforme, que prevaleceu rubro na camisa. E o Plínio continua contando. A seguir, surge Alair Couto como presidente. Promoveu a reforma do estádio, aumentou a capacidade de arquibancadas gerais, cadeiras de marmorite, um novo gramado. Mas outra superstição: não faltou quem surgisse com a notícia de que havia um sapo enterrado no gramado. Por isso, não apenas deveria ser plantado novo tipo de grama, mas era o responsável por tantas decepções. É óbvio que o bicho não foi encontrado, mas para desencargo de consciência, procedeu-se à volta do uniforme verde e branco. Argumentava: não poderiam ser azaradas as camisas que tinham a mesma dupla de cores que havia agasalhado o dorso de históricos decacampeões. Tunico, Souza, Sancler, Otacílio, Otávio, Pena, Bolívar, Jorivê, Satiro, Canhoto. A verde e branco voltou, com variações, ora em listras verticais, ora com uma listra verde em diagonal sobre o branco, ora toda branca com punhos e golas verdes. E é verdade que o América voltou a ser campeão, time dirigido por Yustrick em 48 e que tinha Tonho na meta, Didi e Lusitano na zaga, Jorge, Lazarotti e Negrinhão na intermediária e Hélio, Valsec, Petrônio, Nandinho e Murilinho no ataque. E excelentes reservas como Aldo, Elgin, Valinho, Eurico e Bode. Promovera-se quase uma repetição do que fizera Gerson de Sales Coelho, pois Lusitano, Negrião, Valsec, Nandinho e Murilinho foram arrebanhados do futebol carioca. E Jorge e Hélio, do soccer pernambucano. Essa parte do texto do Plínio também foi contada por outra fonte, a Revista do América de 1948. E lá eles contam que isso do sapo enterrado no gramado teve um final um pouco diferente. Olha só, a matéria começa falando também de 37 e se chama Macumba no Futebol. A superstição tem sido a dor de cabeça de muita gente que milita no futebol. Há muitos que acreditam piamente em Macumba e reza brava. Mascote, o famoso zagueiro daquelas épocas, seu Chico do Calafate, Sra. Rita da Pedreira e outras figuras ficaram famosas a seu tempo fazendo trabalhinhos. Uma chuteira, um par de meias, uma tornozeleira, uma camisa suada ou mesmo um fiapozinho de cabelo pertencente aos craques era o quanto bastava para amarrá-los e fazê-los enterrar seu time. Houve época, por volta de 36, que a macumba andou brava na cidade. Os pais de santo faziam gordas férias. Mascote, por exemplo, foi temido. E dentre os que mais o temiam figurava Rebolo, notável player que por um longo tempo muitas glórias deu ao América. O América tinha formado um timaço nesse ano. E o Rebolo veio do bom sucesso do Rio para jogar no América. Um colosso negro Rebolo. Era o artilheiro do quadro. Mas quando atuava contra o Siderúrgica, seu famoso canhão fracassava. E a razão era simples. O Insider era vítima dos malefícios de mascote. O América ia de vento em popa, mas quando topava o Siderúrgica, mascote trabalhava com o compadre Rebolo e o fracasso era certo. E a única solução, a mais prática, resolveu então o Dr. Otávio Pena, presidente do clube na época. Contratou o mascote. Mas nesses anos da década de 40, o feitiço andava campeando a Alameda de novo. O esquadrão alviverde estava em ponto de bala. Grandes jogadores bem preparados, mas sofria derrotas incompreensíveis. Algo de anormal deveria haver. Macumba, por exemplo. Certo dia, o tesoureiro Manuel Duarte falou ao saudoso presidente Gerson de Sales Coelho. Gerson, isso aí tem dente de coelho. Macacos me lambam. Mas feitiço é feitiço, e na minha terra já vi uma cobra virar urubu. Por falar em urubu, eu e o Manuel Neves vamos a uma buena dicha saber por que os meninos não acertam a razão dessa dor de cabeça que não me dá folgas. Na vizinhança da capital, estava acampada uma tribo de ciganos. Chegando ao acampamento dos nômades, Duarte foi direto à tenda da cartomante. A buena dicha pôs as cartas na mesa, concentrou-se com o semblante carregado e falou... Escuta, Ninho, ai feitiço com usted. Nel campo de juego ai carreira de burro e usted não alcançará nada. Tá enterrado com seu amigo Neves. Manuel Duarte ficou branco de cólera. Dirigiu-se ao estádio da Alameda, chamou o diretor de futebol Manuel Neves, representantes da imprensa e contratou uma turma de escavadores. Os operários puseram mãos à obra. Removeram a cancha de fora a fora até que, eureka, foram encontrar uma caveira de burro e um frasquinho de vidro cheio de pena de galinha preta, pólvora, alho, pimenta, raminho de alecrim e outros ingredientes próprios para malefícios. No rótulo do frasquinho lia-se Manuel Duarte e Manuel Neves. Foi feita a exumação da macumba. Era quinta-feira. Domingo jogavam América e Atlético e o Deca venceu 3-1. Duarte delirou e, no auge da alegria, o dedicado diretor americano sacou do bolso um galho de arruda e com ele abanava para os adversários. Passa de largo, macacada! Meu santo é forte! Essa história foi publicada na Revista do América de julho a agosto de 1948. Para confirmá-la, a revista ainda publica uma fotografia da época, batida no momento em que o já falecido cronista Oswaldo Moreira examinava o frasquinho e a caveira de burro enterrados no campo do América, ao lado do diretor do clube, Manuel Neves, e dos operários que trabalhavam na escavação do terreno. Com macumba, não há tatu que aguente. Voltando ao texto do Plínio, ele continua enumerando os títulos do América e fazendo a relação da troca de camisas com as superstições que a gente tem. Plínio continua. Depois do brilhante título de 48, o novo Deca passou a ser sonhado. Um sonho logo desfeito. Mas em 57, ainda alviverde, um novo título ia para a Alameda. Com Jardel, Gilson, Capeta, Gaia, Fernando, Fantoni, Wilson Santos, Leônidas, Moacir Rodrigues e outros craques. E sobretudo sob direção de Arthur Nekesalt, um treinador realmente capaz, prejudicado apenas pela sua inconstância, mas sempre um senhor preparador técnico. Posteriormente, passou-se a alimentar a superstição de que, se não o Deca, pelo menos um título de quando em quando surgiria para afogar a mágoa da agente alamedina, caso não mudasse mais a cor do uniforme. Mas não demorou muito e a camisa verde e branca voltou a ser responsabilizada pelos supersticiosos. Os maus fluidos persistiram. Era necessário mudar. E mudou. Com Rui da Costa Val na presidência, contagiado pela crendice, trocou o branco pelo preto, permanecendo verde. O América passou a ser verde e preto e o título tão ambicionado saiu em 71, já na era Mineirão, com Elcio, Nego, Vander, Augusto, Pedro Omar, Eli, Amauri Horta, Cláudio, Jair Bala, Mérola e Dirceu Alves. E agora, as fases sucessivas das crendices terão sido superadas? Cremos que não. Já se sente uma nova inquietação entre os muros, não da Alameda, mas em Contagem, do Vale Verde. Não vai demorar muito e novas consequências poderão ocorrer. Tanto que os velhos americanos chegam a temer que, um dia, a superstição venha provocar não apenas a mudança das cores do clube, mas do próprio nome, a não ser que venha ganhar, com urgência, um novo título máximo. O texto do Plínio é do final da década de 70, início da década de 80, então ele não relata as superstições dos mais novos. Será que as novas gerações não têm tantas crendices quanto os antigos? Perguntei a alguns torcedores que me mandaram relatos interessantes. Por exemplo, o Marinho, grande historiador do América, conta o caso que ele viveu em 92, quando a gente estava numa das maiores secas de títulos da nossa história. O último tinha sido o de 71, que o Plínio contou ali em cima. E naquele ano, 92, chegamos a uma final contra o Cruzeiro com chances reais de vencer. Conta aí, Marinho, o que aconteceu? Em 1992, eu fui em toda a campanha do Mineiro e não fui, não sei porquê, na primeira partida da final contra o Cruzeiro. Eu assisti na casa do meu avô, ouvi pelo rádio na casa do meu avô e o América perdeu de 3-2 nos acréscimos. E aí eu, no segundo jogo, que foi 2-0 pro Cruzeiro, eu fui. Aí eu fiquei com aquela sensação, poxa, o América tinha 20 anos que não tinha chegado numa final de Mineiro. E quando chegou, eu não fui no primeiro jogo, por isso que não ganhou. Aí, em 1993, eu fui em todos os jogos, até os fora. E, querendo ou não, ganhei o título. Então eu ainda acreditei mais na superstição de 92. Como se não bastasse o americano supersticioso fazer mandingas ou simpatias para ver o Coelhão vencer, ainda temos as promessas. Se o Coelhão vencer esse jogo, se a gente passar dessa fase, se conquistarmos esse título, eu mesmo estou pagando uma promessa atualmente, viu? São inúmeras as promessas que fazemos, e ai daquele que não pagar a promessa depois da graça alcançada. De novo, o Marinho nos conta umas histórias que ele passou. Em 2002 e em 2017. Foi em 2002, o Cruzeiro vinha muito forte, né, como campeão da Sul-Minas, tinha já um contexto de muita conquista, tinha um time muito forte, né, recém-campeão também da Copa do Brasil contra o São Paulo, e em 2000, né, e esse jogo que eu estou te falando é 2002, onde o Cruzeiro tinha Luizão na zaga, tinha Cris, né? O Fábio Júnior, que depois foi brilhar no América, era o atacante, enfim. Fomos jogar no Mineirão, aí a gente estava ouvindo a imprensa, né, aos arredores dos bares lá e tal, e muita gente falando, né, ouvindo torcedor falando que o Cruzeiro ia massacrar o América, não sei o quê. Aí nós fomos pro jogo, e aí a gente estava entrando no estádio, eu conversando com um grande amigo, Pedro, e eu falei com ele, falei, cara, hoje vai ser muito difícil, o Mineirão tá todo motivado, eles vão para cima. Aí ele falou, Marinho, Se o América ganhar, a gente volta a pé para casa. E a gente estava no Mineirão e nós dois morávamos no bairro Floresta. Eu olhei para ele assim e falei, ah, então vamos. Beleza, é uma promessa, vamos lá, tal, não sei como. Aí o jogo acabou 1-0, gol do Tucho, pro América. Aí, cara, eu olhei para ele e falei assim, agora nós vamos ter que cumprir o que nós prometemos, porque não tem como. Aí tivemos a ideia de sair no meio da massa, para não ser muito visto, né? Meio que ficar camuflado no meio daquela multidão cruzeirense indo embora. Você imagina dois caras com a camisa do América descendo a Abraão, cara, com aquele mar de cruzeirense descendo e todo mundo puto pra caramba, né? Você imagina o que nós ouvimos e o que nós retrucamos, né? Eu não sei como que nós chegamos vivo. E aí a gente não podia pegar ônibus, não podia pegar táxi, não podia pegar nada, né? Aí a gente andando por toda Antônio Carlos e cantando o hino da América, o povo buzinava pra gente. Era um domingo, aí tava tendo culto em algumas igrejas na Antônio Carlos, a gente ficava na porta lá, cumprimentava o pessoal. Foi muito engraçado que todo lugar que a gente via, a gente ia parando, né, fazendo aquela festa, parava também para comprar um Guaraná, né, e continuar a jornada, e fomos a pé, do Mineirão, andando devagar, né, tomando uma cerveja, e até chegar em casa no bairro Floresta. Eu não lembro como que nós conseguimos chegar aquele dia em casa, mas foi honrada a promessa. E outro foi na decisão do Mineiro de 2016, eu tava lá no Mineirão também, aquela multidão lá no estádio, né? A gente tinha vencido no Independência, eu lembro direitinho, eu tava saindo na Pitangui assim, aí tem aquela ruazinha que dá, aquele beco que dá acesso à Ismênia, né? Aí que saí na torcida do Atlético do lado de lá e os atleticanos falam comigo, ô, americano, lá no Mineirão você vai levar de 8. Eu falei, beleza, a gente conversa lá semana que vem. E aí fomos pro clássico, o Atlético eliminou o Racing na Copa Libertadores, entre essa decisão do América no Mineiro, foi na mesma época. E aí eles foram crentes, né? O Mineirão lotou, eles foram crentes que ia reverter isso. Fizeram 1-0, o Júnior Urso conseguiu uma expulsão do Alisson também, aquela confusão. E aí, cara, eu tive uma transformação, fiquei olhando pro Gil, eu falei que cara merecia um título aqui no Mineirão, principalmente nessa circunstância contra o maior rival. Eu falei que se vencesse eu nunca mais seria o mesmo, eu seria mais tolerante, nunca mais entraria em discussão boba pro futebol, não seria aquela pessoa que fosse aquele fanático irredutível, né? Que falei que aquela situação iria ajudar muito o clube na autoestima dos torcedores, né? E quando saiu o América, eu fechei o olho, achei que a alma estava saindo do corpo. Eu fui no banheiro do estádio me recompor, vi coisa lá, vi americano com a cabeça dentro da pia, vi o povo tudo surreal. Falei que era uma autoestima muito grande que aquilo tinha dado pra gente. Em termos desportivos, né? E desde então aprendi a ouvir mais e falar menos. Grande abraço. Além disso, ainda temos aquelas crendices do dia a dia, tipo vestir uma camisa específica e tals, né? O grande Guilherme Rios, o Saci do Barra Una, conta um pouco como é o dia a dia dele. Fala aí, Saci. Em dia de jogos contra o Atlético, eu não gosto de usar verde e preto, porque tem preto na camisa. Aí eu sempre vou para clássico de verde e branco. Dia de jogo contra o Cruzeiro, eu gosto de ir com o tênis azul, para ficar com o azul no pé. Eu tenho essas perdições assim, tipo, praticamente todos os jogos. Eu também vou no estádio, dar um beijo no estádio lá fora. Isso eu fiz todos os jogos desse ano. Então aqueles jogos lá, fodidos, terça, 7h15, galera toda no trânsito e tal, eu tava lá beijando Independência, dando sorte. E acho que são superstições leves, mas que eu levo pra caramba. E dias de jogos do América, eu fico com a camisa desde a hora que eu acordo até a hora que eu deito. Na verdade, eu sou assim todos os dias, que só tem roupa da América. E tem também alguns tipos de torcedores que acham que não são supersticiosos. Veja o relato do Alisson, do canal Sou Deca, que disse que não acredita nisso não. Mas aqui, supersticioso eu não sou, cara. Até que assim, eu sou um pouco, só que eu luto pra não ser, sabe? Às vezes eu coloco uma camisa, sei lá, compro uma camisa nova da América. Eu coloco, a América ganha bem. Vamos supor, essa que ganhou do Vitória aí 4-0. Aí eu já penso, pronto, é a camisa da sorte. Só que aí no próximo jogo eu luto contra isso. Porque senão, esse tem desperdição foda. Porque senão eu vou ficar usando só essa camisa, todo jogo, entendeu? Aí eu vou e visto outra, justamente pra... pra quebrar isso. Aí se eu visto outra e ganha, aí eu... comigo mesmo eu já penso, tá vendo? Não tinha nada a ver, esquece isso aí. Agora, se eu boto outra e perde, aí já complica, né? Aí se o próximo jogo já for um jogo decisivo, aí querendo ou não, eu já volto pra aquela do 4-0, que eu penso, não é hora de arriscar, não. No jogo do bicampeonato, da Série B, eu fui com a camisa de 97. Por isso, pensando em a camisa do título e tal, mas foi só um... Agora, eu tenho uns trem durante a partida, assim, por exemplo, se eu tô sentado de um lado do sofá, o América faz um gol, eu não saio dali. Não saio dali, não passo pro outro lado, porque senão pode dar errado. Durante os 90 minutos de um jogo, assim, eu tenho uns negócios assim, mas é coisa pouca. Outro que diz que não acredita em nada disso é o Henrique Pinheiro, do Caos do América. Se você acredita em superstição, pode culpá-lo pelo último sofrimento americano. Ainda tá fresco nos nossos corações aquele jogo contra o São Bento, não tá? Pois é. Escuta aí o relato dele. E vou te falar que eu não sou muito supersticioso não, mas tem uma passagem que desafia um pouco o meu ceticismo. Como você vai lembrar, lá na nossa época de decadentes, eu era erroneamente taxado de pé frio. Não sei de onde é que surgiu essa bobagem, essa alcunha que me pintaram, que não faz o menor sentido, porque eu sempre estive presente em grandes vitórias americanas. Então eu tava lá em 93, 97, na Sul-Minas, na Série C, Campinas no acesso em 2011. Eu sempre estive presente. Mas tinha essa brincadeira lá do podcast, que é porque eu morava longe, ia a muito poucos jogos, e aí eventualmente, se eu fosse a um jogo e o resultado era diverso, de repente a culpa era do Henrique. Os pé frio que estavam lá a todo momento, seu Jair Viana, Thales Maciel, o próprio senhor, esses não, tem livre passagem. Mas o pobre do Henrique, que morando longe tinha pouca oportunidade de ver o Coelhão, quando tinha algum placar adverso, a culpa era minha. Uma grande bobagem. Ainda assim, final da Série B ali de 2017, o seu Alisson Fernandes, aquele crápula do canal Sou Deca do YouTube, comprou um par de meião verde pra mim, nessa brincadeira de, ah, vou esquentar o seu pezinho, pipipipopopó. Tem até vídeo meu, acho, lá no canal do Decadentes no YouTube, colocando meião, e realmente, de fato, eu passei o jogo inteiro usando aquele meião, naquele calor do inferno, acabou o jogo, comemoração, e dá-lhe meião. Meião voltou comigo pra Brasília, e brincadeira sadia, ninguém se machucou, segue o jogo. Pois bem, 2019, aquela nossa chance de acesso, vou eu a BH para acompanhar esse jogo contra o São Bento, que todo mundo esperava que fosse de glória também. E seu Alisson Fernandes me enchendo o saco, traz o meião, e eu ia levar também, na esportividade, na brincadeira, né? Vou levar o meião. Só que de última hora, na hora de fazer a mala, correria para sair, eu não encontrei o meião ficou para trás. Aí chegando lá, o Alisson já perguntou, vai, cadê o meião? Falei, ah, Alisson, esqueci, não sei, tá lá em casa, mas não preocupa não, nós vamos subir. Infelizmente a história, o resultado, todo mundo já conhece, aquela partida lazarenta em que a gente não consegue ganhar do rebaixado Lanterna em casa na última rodada, nem empatar, né, o empate eu acho que já servia pra gente. Então, pra aqueles que acreditam, talvez a culpa do não acesso em 2019 tenha sido meu. Por outro lado, talvez aquele acesso tivesse mascarado alguma coisa e nós não teríamos tido esse grande 2020 que nós estamos tendo agora. Não é mesmo? Então é isso, Sergião. Pra quem acredita, acredita. Eu não sou lá muito de acreditar. Ainda não achei o meião verde. E no próximo jogo do Coelhão eu vou estar lá com o meião, sem meião. Se alguém quiser comprar um meião de presente pra mim também, eu aceito numa boa. Abraço. E atualmente, com as redes sociais, as crendices têm se adaptado ao ambiente que mais permanecemos. Participe de um grupo de WhatsApp que, sempre que temos algum jogo importante, os participantes mandam PDFs de provas de geografia para trazer sorte para o coelhão. É que num jogo decisivo, um professor que participava de lá mandou uma prova por engano no grupo. Como vencemos, isso bastou para virar uma regra do grupo. Todo jogo, alguém tem que enviar uma prova de geografia nova. E não vale prova repetida. Quanto mais difícil a prova, melhor a mandinga. Professores de geografia, bora mandar provas boas aí, viu? E para finalizar, em 4 de novembro de 2020, alguns torcedores americanos estavam fazendo a manutenção das bandeiras na Independência. Como estamos em pandemia e não está tendo jogos com a torcida, esses torcedores vão lá só para deixar as bandeiras das torcidas organizadas para enfeitar a bancada durante os jogos, né? Mas nesse dia, encontraram uma coisa muito esquisita colocada lá. Escutem aí o Vandal, da Seita Verde, e o Leandro, da Vale Verde, contando o que, que aconteceu. Antes do jogo contra o Corinthians pelas oitavas da Copa do Brasil, alguns torcedores do América foram até o estádio preparar as faixas e bandeiras para o jogo. E aí a gente estava lá no portão 3, ali na arquibancada da Rua Pitangui, e de repente a nossa colega Alícia, ela estava lá fazendo a manutenção do material da Vacoelhada, estava eu fazendo a manutenção do material da Seita Verde, o Leandrão da Vale fazendo a manutenção da Vale Verde, né? Tinha mais alguém da Barra Una, mas eu não lembro no dia quem é que estava lá. Aí eu lembro que do nada a Alícia levantou longeão assim um trem com a mão, né? E eu só via uma linha marrom, né? Uma coisa marrom assim, um trem preto de longe, muito de longe, parecia até que ela tinha achado um óculos, né? Eu pensei assim, como que ela foi achar um óculos dentro do estádio depois de tanto tempo, né? E aí eu lembro que ela foi chegando perto, na hora que ela chegou perto assim mesmo da gente, tava lá aquele pé de galinha pendurado numa cordinha, né? Um pé de galinha preto enorme, enorme, debaixo das cadeiras da arquibancada. Aquilo foi uma cena bizarra, a gente ficou meio assustado e a gente imaginou, olha, fizeram uma mandinga aqui pro América não vencer os jogos. O que nós fizemos? Não tocamos no pé de galinha, pegamos ele com um barbantinho e aí decidimos colocar ele para fora do estádio. Colocamos no lixo. E eu acho que nós desfizemos a mandinga, porque de lá para cá o América passou pelo Corinthians, passou pelo Internacional. Então eu acho que deu certo, desfizemos a mandinga e tá dando tudo certo pra gente agora. Que mandinga foi essa? Quem colocou isso lá? Qual teria sido a intenção? E o mais importante, será que foi graças à retirada dessa mandinga que o nosso coelhão fez essa campanha tão extraordinária em 2020? O América História não acredita em bruxas, mas sabe que elas existem. E você, ouvinte? Qual sua superstição? Conta aí nas redes sociais o que você já fez para o coelhão vencer. Minha arroba no Twitter é stsalviano. Me marca lá para eu comentar. Esse foi o último episódio da primeira temporada do América História. Em março, eu volto com algumas novidades. Nos vemos na Série A. Abraços alviverdes. Bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he, bumba, he Esse foi o América História Especial, com uma pretensão um pouco maior que os episódios mensais, mas espero que tenham gostado. Nos episódios especiais, vamos tentar nos aprofundar um pouco mais nos símbolos e mitos do nosso coelhão. Seja com um olhar crítico para nos fazer refletir melhor, seja com uma manifestação de adoração típica de um torcedor. Mas sempre tentando criar a ambientação necessária para cada ouvinte mergulhar no passado do nosso coelhão. Então já sabe, né? Escreve aí o que você achou do episódio e nos vemos de novo em breve.